Alpha 5, would you proceed? Bom dia, Mike, a Silva Passa, estacionalização de reboque na posição remota 1-3 para posição 7 do Vanguard. Este Mike, a Silva Passa, aguarde para iniciar o reboque 09 da Argentina, conseguindo táxi até o fim de 11. Copiado, Mike, a Silva Passa. Até o Papa, autorizado a reboque até o portão 7, reporte até ele. Mike, até o Papa na escuta. Mike, até o Papa na escuta. Escute, Mike, até o Papa autorizado até o portão 7, reporte até ele. Ok, Mike, até o Papa, obrigado. contato com o 349 após CAP. Autorizado, reforçarei com. Utilizado o táxi via faixa pressão Tuxa Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 08. Faixa pressão Índia, reporte no ponto de espera no 08, boa, 349. Salud, salud, Maica, até a papada. Maica, até a papada, prossiga. Maica, até a papada, informando o término do reporte no ponto 6. Deixa o término para conseguir o Mogi. 349. Bom, no 349, utilizado a linha de decolar 50, vento no 30, graus 8, não. Utilizado a linha de decolar 10, voa na 349. No 349, controle número 08. Após 2000, após o direto Leda, após Leda Doclo. Direto Leda após 2000, após Leda Doclo, gol, Rona 349, Fudeira 380. Uno 349, estamos Centro Recife, sequência 1-2-5-10, alterna 1-2-2-3. Ok, eu entendi. 1-2-5-5-1-2-8-3-5, Uno 349. Uno 349, sequência primária 1-2-5-1-0. 1-2-5-1-0. E 1-2-8-3-5, Uno 349, bom dia. Bom dia. Decolando 3171, para Guarulhos, autorizado no voo 330, decolando a pista no zero com o primeiro curva à direita, na subida São João, na transição Mótulo, após o acesso da Pedro no zero, acertando o Bravo F, Santa Fé, segue conforme rota. Código transponer 5022, controle no 208. Seja mais correto para pushback feminino 21 decimal 9, então. Bermeduto 5, saída da estação 1 para 4.010. Na rua de Alagoinha, no Juchama 018. Bom dia, senhorita. Lima, tempo 02221. Bom dia, Lima, thanks to the 208, Sarita, obrigado, bom trabalho, bom dia. Obrigado, bom. Bom dia, Passaredo 2321. Passaredo 2321, bom dia, contato Ramona Decolagem, suba até 3 mil, peço cumprindo a instrução inferior da Mela, peço de contato a dar. 3 mil, cumpre a instrução em contato Ramona 2221. Direto vão 2221. Posição de 11 horas, 800 milhas, como noroeste, só pegando 3 mil pés, afastando 72 da Passarela. Desça e mantenha 4 mil pés, você na minha 225. Controle ao T3171, bom dia. T3171, bom dia, contato com a Dama de Fole, suba para nível de voo 320, após 2 mil pés, vou direto Leda, após Leda Morte. 3220 tráfego litoral, sul para nível de voo 60. Confirme rota autorizada. Para 2010, ajuste na 098, autorizado a final do segundo operador que tem a responsabilidade. 2010, reportaremos na 225. Precisando livrar a 132, então, 6625. Sim, cancelado de inscrição de prova. Passarelo 2220, que é presente voo direto da rede, seguindo sem restrição 60. Vamos sempre registrar sobre o que vai ser chamado de pouso e ponto de cancelamento. Que posso sair dos 2221. Centro 71, chame Recife na 25 decimal 0, Serra no 28 decimal 35. Conteúdo secundário 235, vai passar primário. Serra no 25 decimal 10, Centro 71. 12510, 12235, Recife agora 2171, pode ir você mesmo. Igualmente. Vamos ao que será a gestão de administração do diretor de gestão para 4.000 pés, o Juxi Salvador no dia 1-8. Salvador, 6225. Papa S. Mike, seu papo, sim? Ok, Papa S, o solicito a direção de reboque. Remota 1 no 4 para posição 1 no 0 do Wi-Fi. Sucesso para S para reboque, chame 1 no 2, 1 no 2, 1 no 9, sabe? 1 no 2, 1 no 1 no 2, 1 no 9. 2 no 9, 8. 2 Salvador, cordial, bom dia, Chanel 62, 25. Chanel 62, 25, bom dia, utilizado com o último aqui, 1 no 0, 1 no 4, 0 graus, 8 graus.